tecnologia avançada é mais um cumprimento da palavra. Vejo notícias na televisão, a morte de centenas de cristãos. Muitos pregando falso evangelho, fazendo da igreja um comércio. Estão vendendo óleo da unção, riqueza e fama agora é a pregação. Estão perdendo o senso do que é puro, pecados encobertos vejo muitos. Confessa, irmão, pra obter perdão, pra você não perder a salvação. Estão trocando culto por novelas, aprisionados em frente a uma tela. Vejo muitos cochilando e assim vão esfriando. Não percebe que pouco tempo lhes resta. Troca o Face, irmão, pela face no pó. Buscar de Deus intimidade é melhor. Aproveite o momento, pois resta pouco tempo. Abra o seu coração e ouça a voz de Deus. Desperta, igreja minha, já falei que vou.